que paz e sossego, hein, Mob? Não seria mais adequado dizer que ninguém está sendo incomodado por espíritos? Eu odeio isso. Tá uma tranquilidade. Mas a gente tem que comer! A gente não pode ficar parado, hein, Mob? Lendas urbanas? Isso. Você já deve ter discutido sobre uma ou duas delas com seus amigos, não é não? Não. É sério? Olha, até que era popular quando eu tava na escola. Tipo a Hanako do banheiro ou o Homem-Cão? Ah, se quiser alguma coisa mais atual, tem a Arrastadora. Vamos procurar alguns relatos online e aí seguimos essas lendas pra ver se é verdade. Então é que nem quando a gente foi encontrado Tsuchinoko. Não, não, é diferente. A Arrastadora é completamente inventada. Ela não existe de verdade. Então por que... Lugares onde lendas urbanas são populares tendem a ter muita gente que acredita no sobrenatural. Significa que são minas de ouro para trabalhos de exorcismo como o nosso. Você se empolga demais com o sofrimento dos outros. A chave para o sucesso nas vendas é um sorriso, entendeu? Mas que mesa baixinha. Eu não pensei nisso. As pessoas estão me olhando com um olhar tão frio. Acho que a gente tá atrapalhando os pedestres. Ei, vocês dois. Quem disse que podiam fazer negócios aqui? Não sabem que eu, Banshomaru Shinra, o maior médium desse século, tenho essa cidade como meu território. Ele também é o maior do século? Como assim, território? Você não é membro da União Espiritual do Sol Nascente? Não, eu sou autônomo. Meu nome é Arataka Reigen. Você também tá fazendo pilantra... Um negócio espiritual. Tem como você me apresentar alguns clientes? Ultimamente eu não tenho conseguido muitos. Ah, eu não vou ajudar um concorrente a lucrar na minha área. Então some logo daqui! Escuta aqui, eu me recuso. Que autoridade você tem? Não, é uma violação de trânsito. Você não tem direito nenhum de falar em lei! O que você está querendo dizer com isso? Licença. Por acaso, vocês são médiums? Somos sim. Eu gostaria de discutir uma coisa com vocês. Mas é claro! Então, qual seria o seu problema? Eu sempre fui muito suscetível a espíritos. Eu geralmente atraio fantasmas e outros fenômenos estranhos pra perto de mim. Vejam, tem uma coisa ao meu lado. Do seu lado? Mas eu... Tem sim, eu tô vendo. Aí, para de inventar coisa, vai. O que disse, desgranhento? Ah, dá um tempinho. Farsantes como você só deixam meu trabalho muito mais difícil. Não é mesmo, Mob? É o espírito de um homem de meia idade. Bom, é melhor a gente voltar pro assunto. Ah, obrigada. Vocês são de verdade mesmo. Quando eu perguntei na internet, só consegui conselhos irresponsáveis, entendem? O que você tá escrevendo? Não acredito que nunca pensei em criar um site. Chegando em casa, já resolvo isso. E esses dias, eu tenho sentido uma aura bem ruim, sabem? Eu só tenho conseguido passar por isso porque tem um prato cheio de sal em casa. Entendo. Os livros confirmam a efetividade de montinhos de sal. Tem toda a razão. Enquanto falamos, o sódio dessa batatinha frita está confirmando os efeitos negativos. Aí, Mob, é melhor você não comer muito. Foi então que eu percebi que o motivo dessa sensação ter piorado tanto é a divulgação repentina de lendas urbanas por esta cidade. O Homem-Cão, a Velha Dash, o Capa de Chuva Vermelha e, é claro, a Arrastadora. Por favor, eu quero que eliminem todas essas lendas urbanas daqui. Calma. Quem aceitaria um pedido tão impossível assim? Deixa isso comigo, Aradakarigen! Não tema, garanto que todos serão eliminados! E aí, qual pacote a senhora vai querer, hein? Pacote? Eu recomendo essa promoção de fim de semana. Olha, tenho que dizer. Fiquei surpreso que tenha aceitado. E mais 20 mil ienes se o pedido for realizado. Você pediria quase isso, não é mesmo? Eu geralmente começo com 200 mil ienes. Se eu tivesse aceitado, então seria mais de 500 mil ienes. Você ainda vai me ajudar com toda essa história. Oh, o que esse maluco falou agora? Anda logo. Se a gente demorar muito, o sol vai se pôr. É, qual o seu nome mesmo? Choro Mora... É Banjo Marujina! E eu não vou te ajudar! Você ouviu toda a história comigo, então você não vai fugir, não. Que raio você tá falando? Eu garanto que vai receber sua parte. É melhor a gente se dividir e investigar tudo isso. Contato, comunicação e consulta. Não esqueça dos três Cs. Não tenho escolha. Vou considerar como um trabalho de caridade. Boa, conto com você. Como se tivesse alguma coisa melhor pra fazer. Aí, Mob, o Covinhas tá na área? Covinhas, ele tá chamando. Que você quer? Tô me deixando menos visível porque eu tô de saco cheio de falar com você. Ah, para, vai. Deixa de ser bobo. A gente é colega de trabalho. Como assim? Você só cospe ordens. Você tem que ir atrás daquele gordo usando esse seu super modo silencioso. Por que eu faria isso? Se ele fugiu, deixa ele ir. Não, eu aposto que ele é um idiota daqueles que faz tudo dentro dos conformes. Isso significa que se por acaso acontecer alguma coisa com ele, vai ser culpa minha porque eu obriguei ele a ajudar. Por favor, Covinhas. É melhor evitar acidentes, tá? Tá, tudo bem. Concessões mútuas. Você vai ter que ouvir uma das minhas demandas em breve, Shigeo! E aí, o que foi, Mob? Bom, é como a cliente disse. Eu sinto uma coisa estranha nessa cidade. Talvez realmente tenha alguma coisa aqui. Por que viemos para um cybercafé? Porque se a gente for perguntar para as crianças, as pessoas podem achar meio suspeito. Caramba, só tem reclamações. Deve ter alguma coisa útil no meio desse monte de comentário. Ei, olha só isso, o relato de uma testemunha. A gente viu um velho de vermelho mais cedo. Ele tentou falar com a gente, aí saímos correndo. O quê? Quando foi isso? Onde foi que ele... Onde ele estava? Isso dói, me solta! Por que tá respirando tão ofegante? Oh, me desculpe, só fiquei excitado. Oh, espera. Não excitado desse jeito. Por que estão me olhando assim? A gente vai embora. Ei! Não podem ir sozinhas, são meninas! Sai de perto da gente! Você é um tarado! Ei, parem com isso! Eu não sou um tarado! Eu sou um médium bem conhecido por aqui! Olhem aqui! Olhem o meu certificado! Ele disse médium como se isso já não fosse suspeito. Ei, não joguem pedras em mim! Ai! Esse cara é um nojento! Esperem, eu preciso dessa pista! Droga! As garotas que eu tava atrás! O que foi isso? Espere aí mesmo! Você deve ser o Capa de Chuva Vermelha! Não me atrapalhe! Não tem nada divertido em se expor pra outro cara! Você é o tarado que vai atrás de crianças? Seu criminoso! Pode não parecer, mas eu era vice-capitão no clube de sumô do primário. Desisto! Desisto! Me solta! Você me pegou. Não era o que pensava. Eu era do clube de atletismo da escola, seu maluco! Acaba com ele! Tá ferrado, cara! Então esse é o cachorro com rosto humano? Parece de canetinha. Eu acho que o rumor é falso. Que nada. Com certeza ele é o cachorro com cara de gente. Como é que é o que você falou? Meu amigo, é como normalmente funcionam os rumores. Para as crianças na escola, ele é de verdade. Ei, tem alguém na casa do nosso cachorro com rosto humano. Vamos cobrar a entrada deles. Vocês sabem de quem é esse cachorro? É do velho que mora aqui. Ele é cego pra dedéu. Nem notou que a gente rabiscou o rosto do bicho. Vocês, por acaso, são netos dele? Hã? Por quê? Ah, seus moleques! Eu vou acabar com a raça de vocês da próxima vez que desenharem na cara de um cachorro! Ele diz isso depois de já bater na gente. Vamos contar pros nossos pais. Ah, tá, vai. Podem tentar. Sabem do que esse mundo precisa? De adultos que mantenham pirralhos que nem vocês na linha. Não pensem que eu, Taro Suzuki, vou passar a mão na cabeça de vocês que nem seus professores. Mas mesmo assim você usou um nome falso. Vão dar mesmo um banho no terror? Mas que jovem gentis. Será que ele estava muito sujo? Então eu acho que vou aceitar sua oferta. Aqui, terror. Olha só como ele fica feliz balançando o rabo com esse nome imbecil. Muito bem. Nós precisamos de fotos antes e depois pro nosso relatório de progresso. Talvez ele só goste de cachorros. Você sabia que era uma brincadeira desde o começo? Mas é claro que sim. Você tava esperando o quê? Um cachorro com cara de gente, Mob? Ah, bom garoto. Vamos ver se a gente arranja água quente pra ele. O que foi? Ficou sem fôlego? Eu participei do clube de sumô no ensino infantil, mas no fundamental eu tava no clube de tênis de mesa. Eu confio muito na minha resistência. Mas tá todo sem fôlego. Mas me diga, por que você está atrás de mim? Não tem nada a ver com você. Já ouviu falar em prisão em flagrante? Mesmo uma pessoa comum pode prender um criminoso em flagrante. Que as lâminas da justiça caiam sobre você, seu tarado! Você acha mesmo que me pegou, é? Eu te trouxe aqui de propósito! Tenho que admitir, no começo era só um fetiche estranho. Mas não demorou muito pra eu começar a sentir prazer nos rumores que se espalhavam pela cidade, saca? Eu me sentia uma celebridade. O Bambambam, só de vestir essa capa de chuva eu já me sentia praticamente imbatível. Você quer me entregar pra polícia, é? Eu quero ver você conseguir! Opa, eu acho que desmaiou. Mas como ele viu o meu rosto, vai complicar as coisas pra mim nessa cidade. Acho que tá na hora de dar no pé. Hã? Quem é você? Você viu tudo, é? Menino, você não tá com sede? Ora, ora. É só uma mulherzinha estranha. Menino, você não tá com sede? Sim, estou. Nunca tive tanta sede na vida! Então vou te dar o que beber até explodir! Espiritual, você não pode se mover! Troca! Ainda não me recuperei! Hã? Aonde ela foi? Hã? Bem me mandar como garantia. Que pressão! A aura dela tá me fincando por todos os lados. Vou tentar extrair todos os poderes latentes dele. Menino, você não tá com sede! Tá bem? Eu não gosto de garotas insistentes, não! Quem diria que esse manual salvaria esse sujeito aqui? vida dele vem primeiro. Vou dar meia volta e fugir. Mandando um SOS. Isso, agora tá limpinho. Ô, Mob, fala aí, como é que você ficou tão molhado? Que estranho. Eu não devia ter ajudado. Alô, Reagan falando? Conseguiu alguma informação? Vamos nessa. A arrastadora apareceu. Não é estranho que seja tendência entre as lendas urbanas. Talvez por estar em todas as mídias sociais, ela está recebendo mais energia. Ela tem ficado bem mais funcional. O tendão de Aquiles dele rompeu? Corpo idiota, tem que fazer exercício. Por favor, Covinhos. Se eu deixar esse cara morrer, o Chiquinho vai perder a fé em mim. Isso não pode acontecer. Ele vai ficar ainda maior algum dia. Agora eu não posso cometer erros. Oh, droga. Obrigado, Covinhas. Então aquela é a arrastadora. Ela mesmo? Eu preciso tirar uma foto pra guardar. Ai, caramba, a desgraçada não aparece na tela. Não. Ela fugiu! É um monstro criado por rumores. Não dá pra classificá-la como verdadeira ou falsa, não. O que isso quer dizer? Foi a imaginação das massas. O seu medo e curiosidade que a trouxe à luz. A aparência e força dela foram coisas decididas pelos humanos. Então significa que a imaginação das pessoas tornou ela real. Isso mesmo. E quanto à arrastadora, nós não temos como exorcizá-la. Hã? Mas por quê? Quando era criança, você já deve ter tido medo dela pelo menos uma vez, não? É mesmo, tem toda a razão. A arrastadora apareceria na frente das crianças voltando da aula, pegaria elas e arrastaria as crianças pro pântano. Eu não acreditava em Papai Noel, mas pensar nela nos dias de chuva enquanto passava pelas esquinas me dava calafrios. Esse medo ainda está registrado em nosso cérebro. Estamos até tremendo enquanto falamos. É mesmo. Quer dizer que eu tô suando frio porque no fundo eu tô com medo? Poderes usados contra o medo, no final das contas, vão só fortalecer a sua fonte. Meus poderes espirituais não funcionaram. Ela cresce absorvendo os poderes daqueles que têm medo dela. Atacar é inútil. Então nós temos que fugir. Escutou, Mob? Vamos recuar. O que é isso? Eu tô preso! Só pode ser ela agora! Ei, Mob! Você não ouviu? Seus poderes também vão ser absorvidos! Não, esperem um pouco! Está funcionando! Eu entendo! Chiquinho! Ele não se envolve com lendas urbanas, modismos e outros assuntos populares que o povo adora fofocar! Ou seja, está desligado dessas coisas todas. Ele não faz ideia do porquê a arrastadora é tão assustadora. É um fantasma que aparece em dias de chuva. Acho que não é tão assustador assim. Eu não entendo. A arrastadora tem uma força equivalente a 500 quilos. Quando ela te segura, não tem como fugir, não. E ela consegue nadar 100 metros em 20 segundos. Ah, entendi. Então ela é esse tipo de personagem? Você basicamente escreveu uma fanfic dela na sua cabeça, não é mesmo? Devia pelo menos fingir que se choca ou que se assusta com essas coisas. Por isso não consegue entrar nas rodas de conversa. Mas você costumava dizer que eu não precisava ser como os outros. Falar as coisas da boca pra fora passa a ser importante quando se cresce, viu, garoto? Eu me machuquei enquanto estava inconsciente. De qualquer modo, obrigado. Foi uma grande experiência. Agora vou até a polícia contar sobre o tarado. Acho que nos separamos aqui. É isso aí, toma cuidado. Olha, eu acho que a gente devia conferir a velha Dash antes de ir embora. Parece que chegamos bem na hora. Você tem que ficar esperto, viu, Mob? Olha, ela apareceu mesmo! Mob, exorciza ela! Vai de novo. Ué? O que foi, Shigeo? Tá vindo, vai logo! Ah, não. Não consigo exorcizar ela. Nem se compara com a arrastadora. Ela é poderosa. Como é que é? Ai, ai, ai, ai, ai. O que a gente faz? A gente só pode fazer uma coisa, fugir! Vambora! E se ela nos alcançar? Parece que ela pula nas costas e te estrangula até a morte! Corre, corre! Ela tá quase te alcançando! Corre, Bobby! Parece que era só uma velhinha correndo. Não poderia usar os seus poderes para se teletransportar ou alguma coisa assim? Por que você tá chorando? Porque eu corro todos os dias. Mas aquela velhinha me venceu. Ah, tenha calma, não é uma competição. Bom, pelo menos eu consegui uma foto dela. Acho que nosso trabalho já terminou aqui. A velha Dash virou o primeiro trauma do Mob com lendas urbanas. Até que enfim ficou pronto. Olha só isso, Mob! Agora a gente vai conseguir ainda mais trabalho. Que é isso, hein? Que horroroso! Seguindo um trabalho atrás do outro depois que criei o site. Mas espera, o Mob tá meio estranho. O que aconteceu, Mob? No terceiro episódio da segunda temporada de Mob Psycho 100, um perigo após o outro, degeneração. Gravando? Essa é uma sábia decisão.